Ei, ei, VN na voz, vou te falar, Mosquito, Calix, ha. VN só entra na cena pra roubar o filme, parceiro. Hollywood, mas no atuz, já fumei um maço inteiro. Com vocabulário chulo, tá com fogo no puteiro. Tentei entrar com o pé na porta, mas o nariz chegou primeiro. Mano, isso é batalha nasal, não é naval, não é litoral, real e literal. As mina diz não vale um real, bandido mal, ladrão de oxigênio deixou passando mal. E aí, mosquito, quem diria? Matando os inimigos, tudo por asfixia. Só vento, não tem conteúdo nas mentes vazias. Tô fudendo com os burros e nem é zoofilia. Mesmo sendo um ser irracional, fora do habitat natural. Mano, sou muito inútil igual. Árvore de Natal no carnaval. Seria um insulto chamar de animal, mas ainda considera rival. Tô me encarando, tô pagando pau. Pose de quebrada não é cara de mal. Mano, isso é batalha nasal, não é naval, não é litoral, real e literal. As mina diz não vale um real, bandido do mal, ladrão de oxigênio deixou passando mal. Vocês podem falar mal, porque cês só dão vacilo. Querem roubar meu varal, tentando ter meu estilo. Nem dou trela pra esses fela, porque hoje eu tô feliz pra comemorar uma vela do tamanho do meu nariz. Brisado, encontrei o Gepeto, que me falou: VN, você é o Pinóquio do gueto. E eu rimo pra caralho, sou o Pinóquio ao contrário. Quanto mais verdade falo, mais cresce o vocabulário. Mano, isso é batalha nasal, não é naval, não é litoral, real e literal. As mina diz não vale um real, bandido mal, ladrão de oxigênio deixou passando mal. Mosquito, cheguei de Napa nessa zorra. Senti o faro do beat, vou escrever umas coisas boas. Na produção eu fiz merchandising, coisa louca. VN vem no feed, comédia total, mas não é zorra. Cês bolam id pra abrir seus apetites. Eu com a fome de leões, se fumasse era prejuízo. Legalize e deixa os meninos sem crise. Eu não fumo, mas odeio toda essa chatice. Ergue erva é a porta de entrada pra outra droga. Se tu fosse contra as drogas, não tomava Coca-Cola. Eu deixo esse debate bem no ar e vou embora. Por falar em ar, deixa eu respirar agora. Sentiu falta de oxigênio? Deixa eu falar pro cê, eu me considero gênio. Se você contraria, exploda se eu sigo pleno. Cês fala pra cá enquanto eu sigo fazendo, rendendo mais que sabão neutro. Quase 10 ando correndo. Lida com isso, queridinho, não tô sabendo. Tretei com o Vini e saí perdendo a autoestima desse mano. Loto Itaquerão inteiro, mas fôlego is eternal. De rima, tenho um arsenal pra investir, não tenho um real. Mosquito e VN, isso é batalha nasal. Mano, isso é batalha nasal, não é naval, não é litoral, real e literal. As mina diz não vale um real, bandido mal, ladrão de oxigênio deixou passando mal. VN, quando gripado bagulho é louco, vou falar pra tu. Seu nariz escorrendo parece as cataratas do Iguaçu. Espirro desse mano, cê é louco, assusta qualquer um. É o famoso espirro, explosão, tchacabum. Cala a boca com essa cabeça de caixa d'água. Nariz de torneira, escorre as cataratas do Niágara. Mosquito efeito borboleta, ele espirra na quebrada de tsunami do outro lado do planeta. VN no break dançando maluco é meio insano. Na real não passa de algo meio estranho. De longe quem vê acha que é um Beyblade, mano. Moinho de vento dele é com o nariz no chão rodando. Sai daí, tio. Aí, mosquito, desinfeta. Quando vai olhar pro lado, seu nariz tem que dar seta. E esse inseto parece o Aedes aegypti. Nariz que chega em Tóquio e volta aí, fazendo drift. Se liga, vou te fazer um estardalhaço. Só uma coisa aqui, com você eu comparo. Cê caindo de frente é engraçado. Parece um cobaço no chão equilibrado. Mano, isso é batalha nasal, não é naval, não é litoral, real e literal. As mina diz não vale um real, bandido mal, ladrão de oxigênio deixou passando mal.